sucesso. Ítalo França, a voz que apaixona. No começo era só ilusão, fantasia. Você não me desejava e eu nem se queria. Mas de repente foi tudo mudando, com uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais. O que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus por me entregar você. Sei que hoje eu sou e completamente sei que seu amor é meu e meu amor é seu. Sei que hoje eu sou e completamente sei que seu amor é meu e meu amor é seu. Puxa, né? Sucesso! Portal do Arrocha. No começo era só ilusão, fantasia. Você não me desejava e eu nem te queria. De repente foi tudo mudando, com uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais. O que era pra ser uma brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus por me entregar você. Sei que hoje eu sou e completamente sei que seu amor é meu e meu amor é seu. Sei que hoje eu sou e completamente sei que seu amor é meu e meu amor. Bota pra cima, maestro. Não sei que hoje eu sou completamente sei que seu amor é meu e meu amor é seu. Não sei que hoje eu sou completamente sei, seu amor é meu e meu amor é seu. Sei que hoje eu sou e completamente sei, seu amor é meu e meu amor é seu. Sei que hoje eu sou e seu amor é meu amor é seu. Vamos, Italo França, é todo seu. Sucesso.